Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a emissão 60 de Conversas Aleatórias, num domingo, 5 de janeiro de 2014, que acordou há umas horas com a notícia do falecimento do Eusébio. Temos aqui uma pessoa que viu o Eusébio jogar ao vivo. Não foi verdade, Joaquim Pereira? Como muito está? Bem. Nessa altura ainda estava emigrado em Lisboa e, por conseguinte, como tinha... gostava do futebol desse tempo e tinha uns colegas que também gostavam. E então, meti-me sócio de Benfica. Foi na fase... É que não tinha juízo? É que não tinha juízo. Não, nessa altura até tinha juízo demasiado. Agora é que não tenho juízo nenhum, estou por aqui todo destrambelhado e os ouvidos têm-se apercebido disso com certeza. E por sócio do Porto, o nunca, jamais, tempo algum. Não chegou a esse ponto. Por acaso, já fico tranquilo. Por acaso, tenho uma mágoa muito grande que o meu pai era eu miúdo, tinha uns 7 ou 8 anos, ou o que era, como não pagava, o meu pai meteu-me sócio do Futebol Clube. Mas se fui ver uma ou duas vezes, foi o muito. Ainda no velhinho Campo das Antas, da Constituição, com as bancadas de madeira. Ora, acontece que, sobre o Eusébio, nessa altura, a equipa do Benfica era praticamente a seleção nacional. Tirando um ou outro do Sporting, do Porto também alguns. E o central do Bondenses? Só não é o nome dele. Bem, interessa. Bem, na fase do Eusébio, não sei. Era o Vicente. O Vicente, exatamente. E o irmão do Matateu. Exatamente. Nesse tempo eu acompanhava o futebol. Agora é que se me perguntarem pelos jogadores do Benfica ou do Sporting ou disto daquilo, às vezes, de vez em quando, ponho-me a ouvir os relatos ao domingo, ou quando dá jogos do Benfica ou do Porto. E o Eusébio sempre era a máquina que retratam? Espera aí, só um momento. E então, quando eles estão a dar o relato, chega-me lá aqui, passa para aqui. Ah, eu assim, mas que equipas é que estão a jogar? Eu não conheço nenhum atualmente. Nesse tempo, sim senhor, o Eusébio era um finalista por excelência. Mas o que muitas pessoas não falam é que o motor da equipa, o jogador que fazia o Benfica jogar como jogava era o senhor Corona. Ele é que armava o jogo e depois, como tinha bons acompanhantes, Zé Augusto, Simões, Torres, o Águas também foi. Eu digo José porque depois havia outro. Cá vem. É pá, o Cruz, o Calado. Era uma equipa. O Costa Frangos. O Costa Frangos também. Também o Benfica, nesse tempo, também teve bons guarda-redes. Quer dizer, tinha uma equipa muito boa. E o senhor Eusébio pegava o Corona, passava-lhe a bola e o senhor Eusébio dizia adeus. Adeus aos colegas. E aos colegas não, porque ele jogava muito com os colegas avançados. Os adversários. Por ali, os adversários e tal. E fazia uns resultados espetaculares. Era realmente... Não é, é certo que a pantera também corre muito, mas parecia mais uma gazela, era fantástico, era uma coisa fora de série, como é agora não sei se o futebol é também diferente, como é agora o Cristiano Ronaldo, quer dizer, era um jogador que resolvia um jogo. A voz que ouviram é o Carlos Bonaparte, mas só agora é que ele vai ser apresentado. O Carlos Bonaparte, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, pois é verdade. Hoje não houve apresentações porque nós já somos muito conhecidos. É, em minha casa. Conhecido mundialmente. Sei, nunca teve visto o Eusébio jogar, sempre foi uma figura. Quando se falava em Eusébio era sempre respeitinho. Então, o doutor Eusébio a golo! Golo de Eusébio! Golo de Portugal! Doutor Agostinho. Pois é, isso do quem te viu e quem te viu. Quem te viu? Pois eu sei. É assim. Eu não te medei, eu só quis também meter a minha colherada. É assim. É engraçado porque eu não tenho muito essa ideia. Como é que é dizer? Ah, morreu o Pantera Negra. Ai, que tragédia. Ai, que coisa. Não. Aliás, eu até acho que ele, nos últimos tempos, estava a destruir a imagem que criou. Estava aqui na banalidade. Estava aqui na... Qualquer coisa, o José me vinha comentar. Qualquer coisa, sei lá. Uma coisa de estilo... Isso é tão inverdade. O Eusébio só fazer comentário lá no ano. Olha, eu tenho de ver o contrário. Não tenho de ver. Comentou há uns tempos, quando o Ronaldo chegou ao número de golos do Eusébio. Então, tinha a ver. Aí tinha a ver. Mas não sei. Chegou ao número de golos e ele a dizer que até era, sentia-se um bocado ofendido por... Estarem a comparar coisas que não são comparáveis, o número de jogos que fizeram e os adversários que tiveram pela frente e bem, bem, bem. Mas antes desse comentário, eu não lembro do Eusébio ter comentado alguma coisa. Engraçado que eu tinha ido contrário. Então, retiro aquilo que disse. Pronto, é isso. Então, retiro aquilo que disse. Não tenho curiosidade de dizer mais nada. Pronto, então vamos embora. Hoje, não vamos falar sobre o Eusébio porque já falamos. Tal como na semana passada, isto é a parte em que o Joaquim Pereira vai ficar a saber que tema é que é, porque ele não sabe. Eu sou infeliz. Só sei. Coitadinho. Um coitadinho. É, basicamente. Só depois da coisa ter acontecido. Só depois da coisa ter acontecido é que eu tenho de começar a pensar o que é que se vai passar. Vocês ouviram aqui uns trotrotros para o meio, foi aqui um ajuste técnico, agora já temos microfones à nossa frente de cada um. Bom. Nós vamos, tal como na semana passada, ou melhor, no ano passado, é verdade, temos de dar as boas-vindas a 2014. Ah, ouvintes, vocês já estão vendo desde o ano passado. Ah, vá, vá, vá, pronto. Cronologicamente é outro ano, mas a vida é sempre a mesma. É, pois. Semana passada fizemos um balão sobre 2013. Este ano vamos deixar algumas perguntas para 2014. Primeiro, até, pronto, para nós trocarmos opiniões, previsões e como é que vai ser, como é que vai não ser, como é que vai não ser, é bonito. Mas como está bem, e se me lembrarem se não tivemos vivos, como é que vai ser e como é que vai ser. Daqui a um ano, no final de 2014, vamos recuperar esta emissão de hoje e vamos ver o que é que andamos a acertar ou não. Até porque eu e o Carlos já fizemos isso, mais ou menos isso, noutro programa. Bem, vamos começar. Isto é a resposta, não pode durar muito tempo cada um. Também não são muitas perguntas, depende. Para já, vamos começar com uma lista elaborada pela TSF, são 10. Em que começa pela economia, que é novidade. Então deixam duas perguntas no mesmo contexto. A economia portuguesa vai continuar a recuperar? A melhoria dos indicadores económicos é sustentável? Ora bem, vou eu já... Não, começa o Carlos. Não. Não e não? Assim, vai recuperar, mas não é sustentável. Queres dizer que vai, vamos baixar de repente num dia destes? Não. Bem. Mas vai ser um bocado assim, ou seja, nós vamos recuperar no princípio e depois só ou a sorte está do nosso lado e a gente até consegue manter, ou então porque nós não estamos a criar uma política sustentável económica. E o Joaquim? Para as duas? Completamente impossível. Nós, a política que estamos a executar na economia é de queimar. Ora, se é para queimar, não é recuperar. E, por conseguinte, não é sustentável. Cada vez nos aproximamos mais do fundo. Eu acho que vai continuar a recuperar e o surgimento de postos de emprego não vai voltar ao que era há uma década ou mais. Mas vai aumentar em relação ao passado recente. Mas, em relação à segunda pergunta, se a melhoria dos indicadores económicos é sustentável, eu acho que o maior mal nisto não está nos bancos ou nos políticos, está nas pessoas, no portuguesinho, que não se, quando surgir uma melhoria vai logo outra vez aos loucos anos 20 para aproveitar a vida e gastar não sei o quê, mas vai gastar o que não tem porque não há cabeça. Não é Joaquim Pereira. O portuguesinho não tem cabeça. Bom, nunca teve, era agora. E não estou a dizer que vai ser já nos próximos meses, mas vai voltar ao ciclo do costume de gastar o que não há e depois queixam-se. Que a culpa é dos outros. Bom. Sim, o Carlos ia falar. Quer dizer que mais ou menos a partir do segundo semestre é que a gente vai ver. Sim. Troika. Dois pontos. O que acontecerá no final de junho, com o fim do programa de assistência financeira? Sim, para quem não sabe, a Irlanda até já saiu há cerca de um mês. Mas Portugal vai seguir na saída do triunvirato, como dizia Paulo Portas. E com razão, não é? a palavra, a expressão em latim é essa, o triunvirato, que vamos sair da Troika. Desculpa interromper o teu raciocínio, mas como eu disse ainda há pouco, eu estou muito, muito baralhado. Não sabia, pensava que não há, não consultei nenhum dicionário que tivesse esta palavra e eu honestamente não sabia o que é que queria dizer Troika. Isso vem do tempo da União Soviética? Pois, eu sei que o termo é soviético, mas como não tenho dicionário russo, não sabia o que queria dizer. A Troika acaba por associar um trio, no caso financeiro, ou económico ou político. É, e neste caso é adaptado ao Banco Central Europeu, ao Fundo Internacional e ao Comissão Europeia. Exatamente. Muito obrigado pela explicação. E o EZBC é FMI. Já disse alguma coisa certa hoje. Para o final, se tiver tempo, já posso dar a minha opinião sobre o Zé. O Carlos Bonaparte é extenso. Disse tudo por extenso. Portanto, o que vai acontecer no final de junho, quando Portugal sair do programa de assistência financeira da Troika, teremos um programa cautelar, condições para seguir o exemplo irlandês, que estão no seu independentismo, ou vamos ter um segundo resgate? A segunda hipótese é totalmente impossível para mim. Eu não estou a ver Portugal sequer com otimismo para arriscar. Nós vamos pela via mais segura. E, por mais, como nós somos ovelhas, vamos ter sempre alguém em cima de nós a cobrar-nos ainda mais. A ter em nós mais uma fonte de rendimento, quer dizer. Portanto, acredito mais na primeira, sinceramente. Agora não descarto a terceira, mas acredito mais na primeira. Vamos lá ver. Joaquim. Olha, eu sinceramente, nenhuma das três. Conhecendo como conheço os portugueses e as personalidades que nos últimos tempos têm gerido este país, mal mas estou lá, eu sinceramente não sei o que é que irá acontecer. E portanto esta pergunta não tenho resposta correta. Eu acho que vamos ter um programa cautelar, achar como o próprio nome diz, de cautela, de cuidado, porque as pessoas não pensem que quando a Troika sair, as medidas vão ser uma maravilha e os impostos vão descer, os salários vão aumentar, as pensões vão estar ao que é, vão subir muito, não pensem. E eu acho que o programa cautelar vai ser a estratégia adotada e com medidas provavelmente iguais. Mais gravosas. Não sei se vão ser mais duras, mais austeras, mas... Não sei se eu acho que o esquema não vai mudar muito quando a Troika sair. Porque basicamente o que este plano cautelar quer dizer é eles continuam aqui, mas de uma forma mais camuflada e que, portanto, não há uma revolta social tão grande como haverá se dissermos que vai haver um segundo resgate. Não é? É menos tempo, até lá temos tempo de fazer mais alguma eles coisa. Eles continuam mal. Aqui, o programa cautelar é feito pelo governo português. Certo, mas de uma forma camuflada eles continuam aqui. Não vêm cá avaliar, mas continuam atentos, não é? E a não deixar fazer muitas coisas. Pois, quer dizer, não diretamente, eles não podem dizer, aí já não podem dizer não façam. Já não estão sob resgate, mas podem é tomar medidas intimidatórias para fazermos aquilo que eles estão de acordo, porque cá está, porque são milhões, porque são bancos, porque são exportações, porque são importações. Bom, nesta vou ser eu o primeiro a responder, que eu tenho uma resposta que até ouvi há poucos dias e concordo. O tema é emprego e a pergunta é: os direitos dos trabalhadores vão continuar a ser cortados ou diminuídos? Ainda há pouco tempo ouvi, e com razão, num contexto diferente, que o direito de cada pessoa, o direito fundamental de cada pessoa deveria ser cumprir os seus deveres. Eu não estou a dizer que os trabalhadores vão perder mais direitos e que antes tinham direito a certas regalias ou a certas leis que agora não têm, depende também do contexto e da empresa onde trabalhem. Mas, cumprir os deveres, será que também têm cumprido? Por isso, eu nisto não vou muito... Desculpem lá, mas não sou muito sindicalista. E o Joaquim Pereira? Por isso é que eu nunca aderi ao sindicato. 5 e 4. Eu só tenho uma resposta. Antes do 25 de Abril, eu descontava para o sindicato e tínhamos o mais forte sindicato do país. Acontece, dá-se o 25 de Abril e o sindicato a que pertencia, não tendo nada com a agricultura, com isto e com aquilo, íamos para os comícios desse sindicato e começava-se a falar dos latifundiários e de não sei de quê, não sei o que mais. E eu, sujeito a apanhar uma tareia, virei-me para as pessoas, levantei-me e pensei, somos a... Isto, a profissão que eu tenho, que eu não quero estar a explicar, ou somos agrários, viemos para aqui para defender o nosso setor. Sim senhor, colaboramos com os outros em tudo que for possível para melhorar a situação do trabalhador, mas primeiramente estamos os nossos direitos, que estão muito, alguns, muito escrutados, mas também reconheço que já nesse tempo havia empregados e trabalhadores. É, a política de português é essa. Sempre foi arranjar um emprego para lhes dar dinheiro ao fim do mês. Arranjar trabalho é diferente. E poucos iam para arranjar trabalho. Ora, a minoria é que perde sempre e quem era trabalhador, que eram poucos, iam-se safando como eu me safei e muito, que até me estraguei. Estraguei no bom sentido. Em relação aos empregados, é a mesma situação de sempre. Continuo a ir para o emprego e seja o que Deus quiser. Carlos, corte nos direitos dos trabalhadores. Vai continuar? Não. Acho que se vai manter, tirando um ajuste ao outro, mas os mais graves já foram. Com a questão dos despedimentos e não sei o quê. Agora, a questão é, até porque eles também sabem, que porque já estão preocupados já a esse tipo de estudos, não é? Que qualquer momento isto arrebenta, não é? Eu não acredito muito, porque acho que o português é pior que uma ovelha, mas de todas formas... Já vi quando os polícias, eu acho ali, acho que até esse é o ponto da viragem, quando os próprios polícias estão para entrar no Parlamento, ou na Assembleia, como é que se chama essa coisa? Na Assembleia, não é? Assembleia. Penso eu, também de política, não percebo nada. Quando eles estão quase para ir para a Assembleia, aí os polícias pensaram, não, espera, a gente pode fazer mais um corte ou outro, mas vão lá ter calma, porque isto também não pode ser assim, porque senão roubam-nos o nosso lugar. Pronto. Tirando um ajuste do outro, digamos que não vai haver grande coisa. Mas também há uma coisa que é certa. Pelo menos eu tenho como certo. Conhecendo tanto o português em geral, como o político português em geral, as medidas, ou seja, mesmo que haja um plano de cautelar, mesmo que até não haja nada, não sei o quê, os direitos dos trabalhadores não vão ser como eram. Nem daqui a 10 anos. Não é por mais nada. É porque, bem, já que se tirou e que eles não se queixam, não vamos repor, não é? Eu só tenho uma coisa a dizer. Com o passar dos anos. Não. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu já vi muitos desses subsídios que havia um que era o subsídio da Páscoa, acho eu. Coisas que foram sendo retiradas. E nunca mais foram sendo repostas. Embora aquilo supostamente teria sido provisório. É como aos feriados, portanto. Sim. Por exemplo. Não, mas os feriados têm que ser por causa do Vaticano mandar acima. Porque senão, os religiosos. E depois os outros vêm para acréscimo. Mas os religiosos, o Vaticano, e se eles daqui a 5 anos não repõem, o Vaticano vem em cima. Nós somos um Estado, coitadinhos, queremos muito em Deus e não sei quando. Vamos ter o Vaticano. Como dizia o outro falecido, o povo é sereno. Come e cala, come e cala, come e cala. E cada vez cortam mais e cada vez diminuem mais os direitos. Passando para a última crise, pergunta-se se a contestação social vai se manter ou agravar. Olha, o Carlos estava a falar nisso. Se a contestação social vai manter-se ou agravar-se, dando espaço a protestos mais radicais e desenquadrados. Joaquim Pereira. E eu posso começar. Ainda não tinha começado. Respondi na pergunta anterior, fiz uma parte que responde a esta pergunta. Vai se manter e vai. Ou aliás, nem sei, olha, fica tudo na mesma para pior. Não, o que se pergunta é se os protestos nem se vai manter, aliás, Uma coisa engraçada é que as pessoas ainda não se aperceberam. As coisas sindicais fazem os comícios, essa coisa toda, e a pessoa vai ali para se divertir um bocadinho, porque a maior parte dela é só para dizer mal, mas o mal deste país é não haver ninguém, tanto a nível governamental como a nível social. Não há ninguém que tenha cabeça para pôr isto de pé. Portanto, eu volto a perguntar, os protestos na rua vão aumentar, vão manter-se? Mantém-se, isso é uma coisa que o público gosta, sempre gostou, já no tempo de Salazar. E não haverá um lugar para algo mais radical e não, duro o público e é sereno. Violento? O público não há, é sereno. Não há espaço, o povo é sereno. É sereno. Carlos Bonaparte. Podem estar a pisá-lo, podem estar ali a esmagá-lo, que ele continua... Ah, isto... Amanhã... Eu subscrevo inteiramente. Eu não, porque... Mais uns copos... Mais umas paródias, isso. Ainda agora foi a passagem do ano e o Natal. E era só ver as pessoas, apesar da crise económica que vivemos, pessoas que se via que não eram pessoas de posses, era só prendas, só isto, só aquilo. Bom, o povo que está-se marimbando, o povo que quer é gastar e tudo. Acha ou não acha? Eu não concordo, porque ainda há pouco tempo falei nos protestos dos polícias e viu o que aconteceu à porta da Assembleia e eram polícias a manifestarem-se. Mas o... Desculpa aí. Isso aí tem muita volta a dar. Porque é que ele arranjou logo um lugar em Paris? O Sócrates estava lá à espera dele. Quer dizer, ele foi despedido ou despedido? Ali é uma panelinha, pá, tu agora sais um bocadinho daqui, vais para Paris e a coisa continua na mesma. Puseram lá outro no lugar e acabou-se. Eu lembro-me de e cenas... E taparam os olhos ao povinho que anda com uma venda como os animais. Lembro-me de cenas que vi em direto, já não sei especificar, se foi no ano passado, se foi no final de 2012, à porta da Assembleia, de um protesto social do povinho, do povo no geral, de várias classes, várias profissões, e eu vi o que aconteceu à porta da Assembleia e os tons que aquilo estava a dar. Obviamente que, em quase todos os protestos, a coisa começa a ficar mais quente e mais violenta por causa de dois ou três inteligentes que vão para lá mesmo para isso. Para arrancar as pedras que estão na rua, Os oligados. É os oligados. Cá no sítio. Vão para lá mesmo para armar confusão porque gostam do barulho, gostam da violência. Se me perguntam se a contestação social vai manter-se ou agravar-se, manter-se, mantém-se. E agravar-se, eu acho que se em certo momento do próximo protesto, ou daqui a dois protestos, a coisa fica quente, eu depois não sei se não há cenas violentas que já há muito não vi, desde o tempo de 25 de Abril. Só uma parte. Em que o povo era sereno. Só uma parte. E o povo fazendo sereno. Nessas manifestações, que culpa tenho eu que tenho um carro estacionado na rua, ninguém. Ou a própria minha casa, ou... E partem os vidros. São esses flanigos. Mas esses não são os que vão lá contestar socialmente. São os que vão lá para a confusão. Mas as confusões dão-se porque há esses tais oligantes que vão morar ali com o único propósito de armar barafunda. Não é para a protestar contra os governantes ou isto e aquilo. Perguntou aqui se vai haver espaço para protestos mais radicais desenquadrados. Eu acho que um dia destes a coisa agrava-se ainda mais do que aquilo que eu já vi. Reforma do Estado, sim? Só nesse sentido, só se houver algum incidente, mas uma coisa mesmo sem querer, que depois... Despoleto. Que depois... Mas... Não sei, as pessoas começam a acumular-se, começam Repara, a... nós não temos o espírito. Somos terceiros. Não temos o espírito. Hoje, a frase de hoje é, o povo é sereno. O português não tem o espírito dos gregos e franceses e dos alemães, que vão para a rua, o que é que eles vão fazer? O que é que a manifestação é que vão fazer? Destruição do bem particular. Mas nada, porque é que eles não atacam as fontes culpadas da situação em que vivemos? Essas é o capitalismo. Reforma do Estado, vamos para o quinto tema. Acredita na viabilidade de uma negociação entre Partido Social Democrata, Partido Socialista e o CDS, ou a maioria ficará sozinha na definição da reforma do Estado? Eu posso responder, não, acredito que os três se entendam, e a maioria vai ficar sozinha na definição da reforma do Estado, se aguentar até ao final deste ano. Subscrevo. Eu subscrevo com esta linha. A negociação PSD-CDS, essa continua. Não, bem o PS casa. Não vem. Mas, que estão aqui é mas espera aí. O PS, e o PS e o PSD e o CDS continuam ligadinhos, sim, como irmãos gêmeos. O PS não tem força nem política, nem. Nem liderança. Nem, exatamente, liderança. Neste momento não há liderança. Não há líder. Não há um Sócrates. Então, pode-se não gostar dele, mas compara-se a liderança de Sócrates, a liderança de seguro, 10 a 0. Ele também não está no poder. Política? Não, quando o Sócrates. Ah, o Sócrates, antes de estar no poder, também estava na oposição, como está agora o seguro. Política? Teremos ou não eleições antecipadas? Eu acho que sim. Mas também cão com o IPA 2013 acontecesse isso e não aconteceu, portanto. Eu acho que... E eu ali um verão quente em que a coisa podia ter mesmo caído. Eu acho que não, eu acho que não. E Joaquim? Não, eu também não. Prontos. União Europeia. Que caminho vai tomar a política europeia face à crise económica e financeira que atinge vários dos seus países membros? E atenção, que a partir de agora temos Roménia e Bulgária, não é verdade? Exato. Com circulação livre. Que já está a dar os seus frutos. Ah, já? Já. Porque havia umas romenas e tal. Não! Então. Contrária. Pois, a discriminação. Os países, e muito bem. Os países, e muito bem. Estão-se a opor à entrada livre nos seus territórios. Muito bem, porquê? Epá, porque se nós já estamos aqui economicamente. Os países não, eu só vi o Reino Unido alertado, quase alarmado por causa disso. O Reino Unido, a França, a Espanha. Embora a França até já foi antes. Sim, a França, sabes que a França, para acolher estrangeiros. Pois, a França é um país. Isso é coisa geral, eles é que são os bons. Daqui nós temos começado a deportar portugueses. É. Mas o Reino Unido é que eu vi preocupado com isso. Não sei se justifica tanto, mas está bem. É que os britânicos já me vão para outros lados, tal como os portugueses, mas está bem. União Europeia, que caminho vai tomar a política europeia face à crise económica e financeira que atinge vários dos seus países membros? E qual vai ser? A continuação da austeridade ou uma mudança de rumo? Não, continuação da austeridade. E. Não, acabei. E se o rumo mudar, qual será esse rumo, Carlos Bonaparte? Não vai haver um rumo alternativo. Não vai haver um novo rumo. Não. Não vai haver. Publicidade à parte. Vai manter-se. A austeridade mantém-se. E o Joaquim Pereira? A austeridade. Vai continuar se não piorar, não sei. Eu acho que há um caso. É uma incógnita. Há um caso. Acreditando em Deus. O futuro a Deus pertence. Falando na voz do povo da antiga dele. Há um país europeu que ninguém conhece, que é a França, que eu vejo ali uma possível mudança de rumo, porque eu vejo os extremistas a subir muito de popularidade e de, pois, e pois, de congregadores, pois, sobretudo problema, na extrema-direita. O problema da entrada de imigrantes nos países é isso porque é uma das preocupações é a entrada desses extremistas. A França deu-se muito bem enquanto tudo vivia numa calma e travam árabes, porque eles tinham colónias árabes e eram obrigados a assentá-los. Travam portugueses, bem, olha. Foi um dos países que sempre aceitou a imigração. Com I. Com I. Com I, porque recebeu. É? Porque, sim, com I, porque recebeu. Exato. Muitas pessoas falam indivíduo. Internou estrangeiros. Exato. Era a conclusão. Com o passar do tempo. A França, nessa altura, foi obrigada a receber em França essa imigração. E porquê? Porque tinha-se acabado uma Segunda Guerra Mundial. E a França foi um dos países muito atingida. E para a recuperação de construtores de novas cidades, novas coisas, foi obrigado a receber esses imigrantes para ajudar na agricultura. Morreu muito francês e eles foram obrigados, assim como a Alemanha. Apesar a Alemanha tem uma diferença, é que a Alemanha tem um povo que é preciso ir para a frente e ele vai sem pensar no que poderá ganhar dali, tirando aqueles oportunistas. Mas o alemão, por ele próprio, ajudou a Alemanha a evoluir após o final da guerra. Nós vemos logo no verão de 45 que há logo uma vontade em recuperar. O próprio povo, sem pensar na remuneração, a pensar... Chegou-se à frente. Qual é o país, qual é o povo, o francês, o espanhol, o português? Quanto é que eu vou ganhar? É logo a primeira coisa. Há até um episódio muito curioso. Por visto isso, não sei se ela foi muito inteligente ou se havia uma... Exceção à parte. Ou se havia, ou se aquilo já andava a ser regra. Mas havia muitos, portanto, havia muitas alemãs, ou seja, muitos soldados norte-americanos e britânicos, mas eram mais norte-americanos, que basicamente... Há um episódio muito curioso, porque há um soldado norte-americano que se apaixona por uma cidadã alemã, e basicamente a primeira reação que ela teve assim que o viu entrar, não pela casa, mas pelo quintal, o que é que ele tinha, foi chegar-se a ele e fazer-se a ele, ou seja, ofereceu-se a ele, não por gostar muito dele ou tudo mais, inicialmente, mas sim porque pensava que era isso que ele queria, oferecer-se, e em troca, ou bens, ou enfim, ou dinheiro, mas para ajudar a família e tudo mais, mas tudo muito de uma forma natural. Ela não foi de uma forma sofrida, não foi de uma forma com medo. Foi planeada. Foi do estilo, é isto que tenho que fazer para ajudar a minha família. Vamos a isto. Foi planeada para arranjar um auxílio. Pois. Na resposta a isto, acho que a austeridade tem tendência a diminuir como tem diminuído, mas as pessoas não se esqueçam que não é toda a União Europeia que está em crise. Há vários países, nós vamos até Polónias, até Holandas, até Luxemburgo ou até aos nórdicos. A maior parte dos países qual é a mentalidade? E Portugal também não está muito. E qual é a mentalidade destes povos? É diferente. É a base do país, é a mentalidade que ele consegue obter. Ambiente / internacional é o oitavo e antepenúltimo tema que pergunta. O próximo ano vai ser... Vai ser decisivo para a obtenção de um novo acordo para o combate às alterações climáticas. Dois pontos. Acredita... Isto não é uma pergunta. Isto é, o próximo ano vai ser decisivo para a obtenção de um novo acordo que substitua o Kyoto e coisas. Acredita que vão ser dados passos para um novo compromisso à escala global? Não dá jeito aos poderosos. Já sabe isso. E não acho que 2014 não vai trazer uma mudança nisso. Nada. E o Carlos Bonaparte. Um pequeno avanço. Não, nada do outro mundo. Ainda nada que substitua Kyoto. Porque Kyoto é de senso comum. É o tratado que não está a ser cumprido e que não vai ser cumprido. Mas existe. E nunca está, será. Está tratado. Portanto, não é grave. A menos fez 50 anos de fazer alguma coisa. Mas já não. Haverá um pequeno avanço em acordos entre países mais pequenos. Os pequenos é que pagam. Os grandes continuam a fazer as grandes... Não pagam, cumprem com regras ambientais. Mas neste caso não é uma questão de pagar. Neste caso até mais uma questão de pequenos acordos. Pequenos incentivos internos. Portugal e não só. Ou seja, internos de um país. Ou pequenos acordos entre dois ou três países de menores dimensões, acredito que isso sim, que haja algum avanço. Não. Internacional. Governos europeus afirmam que haverá já milhares de jovens europeus a combater na Síria. Como se sabe, é um país muito agitado nos últimos tempos. A NATO, quer dizer, já há muito tempo agora que tem sido mais noticiado e mais grave. A NATO afirma-se preocupada com a imigração de forças islâmicas extremistas para a Europa. Olha, há bocado estávamos a falar disto. As convulsões nos países muçulmanos vão ter implicações violentas no continente europeu? Não acho. Também acho. Esperemos que não, mas... Com certas dúvidas. E eles espalham-se. Embora tenha lógico esta pergunta de haver cada vez mais eles a virem para cá e depois... Atenção que eles vêm para cá e antes que se diga que isto tem a ver com a abertura, é uma consequência indireta. Porque não é uma consequência direta. Não há extremistas islâmicos, não há guerrilhas islâmicas, nem forças islâmicas dentro dos países da União Europeia. Já por isso é que a Turquia não aderiu. Agora o que pode acontecer é que dentro do espaço Schengen é que consigam entrar por um país que esteja menos bem guardado e depois daí beneficiar desse espaço Schengen. Só mesmo por aí. Porque, é uma consequência indireta. Última questão. Tem a ver com futebol. Quem vai ser campeão do mundo no Brasil? Ah, isso é que tenho de ir à bruxa para ela ver se ela adivinha. Vai ser o Botsuana, sei lá. É capaz. O Botsuana. Nem sei se chegou. Não. Ah, então, mas vocês têm respostas em condições? Não, é provável que seja Brasil. Brasil? Sim. Eu aposto no Brasil para a final. E o Joaquim? Espanha. Já respondi? Já. Eu estava a pensar. Eu penso numa final Brasil-Espanha ou Brasil-Itália. Mas... A Itália é muito... Brasil-Espanha é bonito. É muito como o português. É muito... Juntando probabilidades e vontades, não vou dizer Portugal porque não acho que tenha... Tem capacidade para chegar longe, mas para ser campeão não. Nem para chegar à final. Mas aposto na Alemanha. E no final do ano vemos. Agora, noutro tipo de perguntas muito interessantes, quero ouvir o que é que vocês dizem sobre isto. Portanto, em cada 100 portugueses que vêm em televisão, 61 continuam a escolher os 4 canais abertos. Portanto, 61% preferem RTP1, RTP2, SIC e TV. Porquê? São estes os números finais de 2013. Porquê? Não é essa a pergunta, mas diga lá, porquê? Porque o português, muitos não sabem ler e não sabem línguas. Já não é assim. Não que não. Mas há muitos canais portugueses na CAM, na televisão por cá. 61%, portanto. Desculpa mais um pouco. Dos portugueses, a maioria que vê a televisão em Portugal, quais são? Os canais que dão telenovelas. SIC e TV. É. Sim, mas não é por não saber ler. Muitos é. Porque só estão a ouvir. Mas a maior parte não. E estas perguntas que eu já estou a tirar muito interessantes são de Diário Notícias. Isto deve ser do sector de televisão e tal. E então, aqui pergunta o que é que vai acontecer em 2014? E diz que a diferença não é apenas semântica. E pergunta o que é que vai acontecer em 2014? Se vai haver um estancamento na queda das televisões estrangeiras, como acontece em mercados mais evoluídos, ou o crescimento do cabo em cota de mercado e investimento publicitário vai continuar inexoravelmente? Ai, que categoria! Acho que portugueses, os que gostam dos quadros, já não saem daquilo. E os que vêm os estrangeiros vão continuar a ver os estrangeiros. No meio da mudança. Eu acho que é uma minoria. Eu digo sinceramente, eu sou esporádico. Eu falo, e lá está, não conto para nada porque sou zero à esquerda. Eu sou esporadicamente ou programas específicos que não têm nada a ver, nem as manhãs de não sei quê, nem as Portugal não sei o que mais, isso não vejo nada disso. Só programas que me digam qualquer coisa para eu aprender. Ora, a maioria vai por esses programas, as manhãs, ou é assim, com a TVI, não sei o quê, aquelas fechadas do costume. Mas à tarde e à noite, as telenovelas, programas construtivos. Não me trabalha. As pessoas discutem na rua umas com as outras, porque aquela planilha fez assim, porque... e é uma telenovela. Assim. Não, e da Casa dos Segredos? Não. Era isso que eu ia dizer. E então a Casa dos Segredos é a coisa mais miserável que existe. Olha, e é o programa mais visto. Faz-me lembrar os americanos. Quais são os grandes programas americanos que têm fama e depois são importados e fazem-lhe umas alterações para adaptar ao português? É esses géneros. Como é que Portugal chega neste aspecto de televisão? Comecemos pelas telenovelas. Telenovela e o México, apesar que os outros são as coisas de sabão. Como é que se diz em inglês? Soap, qualquer coisa. Era com conclusão. São países economicamente baixos. Há os grandes mandatários e depois o povinho em si vive, não é na miséria, mas quase. Já nesse tempo remoto. O Brasil. As pessoas ou aliás, os brasileiros começaram a fazer aqueles romances cabeças muito ricos e os muito pobres e exploraram esse filão. Eu peço só desculpa interromper, para mim vai manter-se. O número de vai manter-se. Eu tenho que me retirar por alguns instantes, mas já. Então até amanhã. Ora bem. Portanto, esses países, México, Brasil, começaram com isso. Portugal, como é um país de ideias extraordinárias, vai sempre ao estrangeiro ver o que é que está a dar. E como as telenovelas começaram a dar, começaram também a entrar no ramo das telenovelas. As pessoas que viam as brasileiras, que era o que havia na altura, e as mexicanas traduzidas com legendas, começaram a fazer a mesma coisa. A historinha desta que anda atrás do marido da outra, o outro que anda com a mulher do outro, e anda tudo ali a viver, e as pessoas tomam aquilo como se fosse uma realidade, como se estivesse a dar um noticiário. Ora, chegando ao cabo de muitas das intérpretes e dos internos, são ameaçados em plena rua porque está a fazer na telenovela. Isso é um povo com cabeça? Será um povo inteligente? Ah! Vamos por aí. Inteligente, não digo, mas com cabeça tem que ser, porque sem cabeça nós não vimos. A pergunta seguinte é: até onde vai chegar Cristina Ferreira? Depois da autonomia em horário nobre, a transformação do seu nome em marca comercial, a abolição do seu blog, a nomeação para a direção da TVI, já ganha 40 mil euros, coitadinha. Bem, e o lançamento de um perfume, Cristina Ferreira. A Leopoldina que se cuide, diz aqui o estratégia de quem? Ai, do Nuno Azinheira, do Diário Notícias. E esta publicidade à volta da Cristina Ferreira, mas está bem. É o que o Pubinho gosta. Está bem! Epá! O que eu estou à espera é que ela saia na Maxman. A última pergunta para tu ver a fotografia. Deixa-me só passar da Cristina Ferreira. Aliou-se a um também esperto, que é o Gocha, e reparando... Ah, mas esse não lhe pega. Reparando, mas... nas companhias de locução feminino, de locução não, de entretenimento feminino, nós vemos... Eu até esqueço muito os nomes delas. Júlio Pinheiro, Fátima Lopes. Conceição Lira. Não, a Conceição Lira já é um bocadinho mais moderada. Mas a Júlia Fátima. A Júlia Fátima, e qual é a outra da. Que estava Sona Araújo. Não, mas da Casa dos Segredos. Ah, é Teresa Guilherme. Teresa Guilherme. Fátima Lopes. E a outra. E a Júlia Pinheiro. E a. Muito naturalmente, a Cristina Ferreira, quem é em carreira, ela automaticamente seguiu o mesmo estilo. É muito esterismo. Até falando é? Naturalmente, ela grita. Como é que é a Júlia Pinheiro? Também não começa a. Não, mas assim ainda consegue ter. Não, eu. Então, olha, eu delas todas. Delas todas. Estava eu a bocado a falar no. Olha, desculpa, havia uma que quando ela estava no princípio, eu admirava a rapariga, porque eu posso considerar, devido à diferença de idades para mim, era uma menina, e eu admirei-a. Mas quando eu a vejo agora, metida na engrenagem que está, ela. Estragou-se completamente, para mim, para a minha maneira de ver, que é Iva. Essa é. Ela entrou ali, eu sinceramente, eu gostava, dava-me prazer estar a ouvi-la ali a falar com isto e com aquilo, com que sim, a troco em membros. Agora... entrou a sério na engrenagem. Foi-se. É a mesma coisa. Quando eu via O Mundo ao Contrário, a novela que deu na TV em parte de 2013, apareceu o anúncio em baixo a dizer que a seguir ia dar especial, já não sei se era Big Brother na altura, não era Casos Segredos. Era Casos Segredos. Quando é que começou o Casos Segredos? Setembro? Sei lá. Então foi para aí no final da novela. E então aparecia com Iva Domingues. Só o que é que acontece na TV? Tem as letras a passar em baixo. E embaixo das letras aparece como um reflexo, como se fosse um espelho. Pois, eu sei. E então o com transforma-se em cal. que é vaca em inglês, e a seguir aparecia Iva Domingues, aparecia Cau Iva Domingues, que era a melhor parte daquilo. Por isso é que eu ia no Banner, só para ler essa parte. Em 2013, a TV 24, ao bocado estava eu a falar nos canais de cabo são portugueses e a Convenção Militar, que pelo menos era, acho que ainda é, o canal cabo mais visto é SIC Notícias, é portuguesa e é de informação. Em 2013, a TV 24 deixou a RTP Informação para trás, uma diferença de 0,3%. Vai ser capaz com um cara em perigo a liderança informativa da SIC Notícias? Não. Não? Eu acho que o Pubinho que gosta da TV é... Não, mas com cara em perigo, quem, sim. Quem quer informação pode aproximar-se por uma questão de sensacionalismo. Mas quem gosta, atenção, quem gosta de informação, mesmo, e há muitas pessoas que vêm informação que gostam de informação, que não deixam ser notícias por nada. Eu ainda hoje sou um desses exemplos. Vejo muita televisão. Eu vejo praticamente nenhuma, mas quando vejo, ou é SIC Notícias ou é Euronews. Ah! Deu aqui alguma coisa aqui hoje? Deu. Acho que falou logo de uma portuguesa e de uma americana ou inglesa, não o que é que é isso. Não, é Euronews? Não, é europeia. É europeia? Sai da até na Suíça, se não me engano. Ora bem, vamos começar por aqui. Eu tenho por princípio não ler nem jornais, nem ouvir noticiários, tanto radiofónicos como televisivos. E porquê? Porque, infelizmente, os coitadinhos... Coitadinho. Os coitadinhos não têm culpa nenhuma do que as direções, ou os chefes, ou lá como é que se... que se desenrola essa situação, manda os florinhos para a rua, para as notícias, ou para ler, ou não sei o quê. E o sensacionalismo é que dá audiência. E se levar umas mentiras, 90% da notícia é mentira e 10% de verdade, aí é que dá. Portanto, eu sabendo de antemão o que se passa por trás da notícia, e quando então acontece, e nós vemos as telenovelas que se passam com as notícias, vai-se passar agora, infelizmente, com o Eusébio, foi com aquela planinha que fez explodir o Sónia Araújo, a Sónia Braga, ou seja, a Sónia Brazão. Os Schumachers morreram. Quando foi a ponte de Entre os Rios que caiu, sim, aquilo foram dia meses. 4 de março de 2001. Foram meses e anos ali a dar a pá daquilo, a desenterrar. A Madalena, que ainda ontem surgiram notícias. A média. Portanto, todos eles são sensacionalistas. E muitas das coisas que se ouvem ali. E então se é do Parlamento, do Sr. Primeiro-Ministro a falar e comunicações, então aí é que é barrete. Portanto, eu não me posso pronunciar sobre rádio e se aproxima, se ultrapassa, se as notícias é melhor, eu que tive a 24, assim, eu não vejo absolutamente nada. Porque às vezes ainda havia, e reconheço, ainda havia, e pensei que a TV24 também fosse fazer a mesma coisa. Um bocadinho mais a sério da notícia. Mas infelizmente... Também eu pensei. Também eu tive esperança. Mas, já, apesar de nunca ver, mas às vezes, nos enfim, passando os canais todos, apanho, este gajo está a falar porreiro. Deixa-me estar ali a ver e ouvir um bocadinho. Mesmo que está ele na mesma como os outros. Era bolas. Acabou. Então acabei com a TV24 e com a SIC Notícias, porque eu pensei, apesar de ser SIC, eu assim que não vejo nada. Respostas rápidas. Os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia, vão contar com problemas de segurança? Atentados, ou ameaças disso, ou raptos, problemas de discriminação. Sim. Vai ser agitado o sim, evento? É sempre. É sempre, não é sempre, mas pronto. Teme-se muito, ainda há dois dias houve uma ameaça de atentado no maior centro comercial em Sochi. Veremos. Eu espero que não, e acho que não, mas a Rússia é um país um bocado complicado. António José Seguro vai continuar a ser líder do PS até o fim do ano. Sim. Quem é que lá está para substituí-lo? A pergunta é, será que aparece alguém para substituí-lo? Porque se aparecer e for alguém... Olha o António Costa, agora não deixa a presença da Câmara de Lisboa, mas ele se lembrasse... Até porque sabe... Tal como o Rio no PSD. Até porque sabe que vai ter que sair de lá no final deste mandato. E até porque... Como aparecesse um PSD... Como ele ganha... Como ele ganha pouquinho e faz muitos descontos para ajudar a Troika, já se mete a fazer programas na televisão. O que é que ele está a fazer? Não sei. Lá está outra coisa. Não sei que canal é. Cinco notícias. António Costa, televisão. Está, é comentador. Vai lá ganhar. Então o Menezes também não comentava. O que é para mamar, vai embora. Okay. Nós vemos que. Mas aqui o Menezes, pois, mas o Menezes também é outro. É presidente da Câmara. E Gaia não é muito diferente de Lisboa em termos de população e de agitação. Ora bem, última pergunta. O que é que vai acontecer entre Portugal e Angola? Olha. Falta aqui o Alves José Reis para meter isto no sítio. Depende. Se Angola tem mesmo para se chatear. Eles tiveram. Aliás, os povos negros, pretos, como queiram chamar. Os povos africanos sempre tiveram lutas tribais. E quando se deu a. Quando lá estavam os portugueses, bem ou mal, tentavam os portuguesinhos que iam daqui, das nossas aldeias, para lá ganhar o deles e desbravar aquilo, safavam-se. Os portugueses vieram-se embora, fazer 30 cães a um osso, tudo querer ir mamar. Conclusão, há os espertalhões, conseguem subir, e há o resto da Angola, as várias raças, tribos das bases que lá existem, a lutarem uns contra os outros. E depois, tirando isso, tudo como cá em Portugal e por isso, a Europa fora, nas cidades é que é bom viver, porque não se vai para o campo trabalhar de sol a sol para ganhar uma miséria. E então, em Angola ou Moçambique, ir para os campos trabalhar, isso não é com eles. Então vai tudo para as cidades. Fazem como fez o Brasil, aquelas favelas todas que existem por ali, que é dos mais desesperados. E por conseguinte, na parte governamental, Portugal e Angola, já começa a haver um certo número de tricas e não sei. Eu acho que continuarão a ligar-se as cabeças, porque eles é que sim, se governam eles próprios, e o resto, o povo praticamente não sente isso. O que o Carlos estava a dizer, se Angola estiver para se chatear? Sim, se Angola estiver para se chatear, enfim, as coisas vão piorar. Mas para já, não vejo que isso aconteça para já este ano, porque Angola ainda tem em Portugal um grande apoio, em termos económicos, mais Portugal começar a recuperar, e Portugal tem em Angola um bom apoio no sentido de exportar trabalhadores para lá. E não é só trabalhadores, é empresas para ganhar dinheiro. Porque eles não têm ainda capacidade, ou seja, quadros especiais para dirigir empresas. E atenção, porque se há alguma coisa, também temos aqui uma senhora toda poderosa que basicamente dá mais um golpe na economia, que é a Isabel dos Santos. Nós regressamos no dia 12 de janeiro, já com o dia de rei cheio e com as panças maiores, para falarmos sobre outra coisa qualquer. Ah, eu até já sei o que é. Mas não digo. Eu também não digo. Então guarda bem o que é, porque eu já não... Ah, já sei. Também já não me lembro o que é, mas sei que falámos disso ontem. Não interessa. Já sei. Quer dizer, os dois compadres... Já sabem o que é. Fazem o cozinhado. E eu sou obrigado a comê-lo aqui sem saber o que estou a comer. Ah, é o Pubinho. É o Pubinho. Então até... Eu faço como o Zé Pubinho, está bem? Então até daqui a sete dias, uma semana tem sete dias. Não tenho oito. Não tenho música. Eu não vou entrar nessa discussão, que essa discussão já vem dos tempos dos... Dos romanos. Não, que romanos. É dos castrenses, dos que viviam nos castros pré-históricos. E o Joaquim Pereira, a volta do domingo, se lhe apetecer. Não, afim, volta. Lá estamos. Não sei se ainda sou vivo, sei lá, eu não sei o que a Troika me vai fazer. Ah, ora bem, podia ir a Lisboa ver Benfica-Porto. Que dia é? Dia 12. Dia 12, é no dia de Benfica-Porto, às 4 da tarde. Dia 12, portanto já é depois de eu receber a minha miséria. Ah, isso é bom. Vamos lá ver se eles não me puseram mais impostos em cima da miséria. Se não, se puseram mal, olha, eu sem comer não posso vir para aqui. E o Carlos Bonaparte? Não tenho dinheiro para comer, mas tenho dinheiro para ver o Benfica Porto. Claro. Eu. E na bancada mais próxima, que é para ver bem. Exatamente. Para 75 acabar. Euros. Começamos com o futebol e vamos acabar em futebol. 75? Não, eu vou pagar 150 euros para estar sentado junto ao meu lado. Seja bem, para ir ver o programa de La Féria sem comer nem beber, parece que era 50 ou 60 euros. Sim. E. Ah. Isso não. Quase que não chega para. Ora bem, à frente, o que eu ia dizer era isso. Nessa fase, eu, desde miúdo, eu jogava a bola e sempre gostei do futebol. E como morava numa zona perto do Bessa, que foi onde nasceu, e com Boa Vista, eu era Boa Visteiro e ia ver os jogos. Já naquele tempo, eu miúdo com os outros colegas, rapazinhos, íamos para a porta do Bessa, de velhinho, lá no meio das cebolas e das couves e não sei o que mais. O senhor deixa-me ir consigo, o senhor deixa-me ir consigo. Que é pelo, claro, já deixa-me disso. Uma inteligência rara. Lá está, nunca podemos prever o futuro. Tinha eu já 19 anos, já trabalhava, ganhava uma fortuna que era fantástica. Meti-me sócio de Boa Vista. Paguei a primeira cota, caos absoluto, emigrei com I para Lisboa. Claro, acabou-se o Boa Vista. Claro, gostei sempre do Boa Vista, foi sempre, naquele tempo, que eu gostava. Era o Boa Vista e a Académica. Como os dois têm em preto, eu, como fui sempre muito, muito triste, muito negro, não de cara, mas... Uma bandeira. É. Como emigrei para Lisboa e continuava a gostar de futebol e depois com uma rapaziada meti-me no Benfica. Mas nessa altura gostava de futebol. Quando regressei ao Porto, depois de 28 anos em Lisboa, voltei a meter-me sócio de Boa Vista. Porque morava, era só atravessar a rua praticamente estava no Bessa e mantive-me ali um ou dois anos. Mas, e porque também tinha uma contingência. O Boa Vista tinha uma coisa muito inglesa, jogava ao sábado. E como jogava ao sábado, eu aproveitava aquele bocadinho para ir lá ao Bessa, porque o domingo estava destinado a ir com a mulher para ali ao Flacmar. Conclusão. A coisa mudou-se, deixaram de fazer esses jogos ao sábado. Eu, entretanto, também mudei-me de cidade, mudei-me do Porto para Gaia e já não tinha aquele fechar para ir ver o Ovista. E então acabei pura e simplesmente com o futebol. O futebol hoje, para mim, não me diz absolutamente nada. Tenho dito, muito boa tarde, até à próxima semana. Carlos. É isso. Até à próxima semana. Bom, é isso.